sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Pra quê? É, galera, esse é o DJ Elias Concordiense, mixando e agitando a galera. Te esqueci.